9812, prossiga aproximação, aguarde pista ali, para o posto. Gol no 995, seu solo aos 43, por gentileza, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes do FDF. Direita, Alfa, direita. Rio 9812, o vento 120 graus, 8 nós, QNH 1014, livre pouso na 10. Uno 804, tá livre ingresso via Juliette, portão 01. Ao livrar a direita, prossiga via Alfa e Kilo para o pátio 3, na minha escuta mesmo. Na frequência do solo 129 para a cota 360 Brasília, web 508. 395, observe o Thor taxiando no pátio. Assim que ele estiver liberado, a Juliette, ingresse na Juliette para o portão 08. Juliette 08, pode ser o portão. Bom dia, tá livre pouso na 10, confirme o trem checado, QNH 10, 14, e o vento é 120 graus com 9 nós. Autorizado pouso na 10. Pouso autorizado na 10, passa o Dragão Moro 7. Curtíssima linha, mantenha 10. No solo 52, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame o solo em 121.9 antes da taxiway Juliette. Voo no 7 no 5, copiou a torre? Voo 7-2-2-9-2-2-9. O Pan 3201 está livre de decolagem da 10, vento é 120 graus, uma dezena de nós. Tá 3201, decolou aos 54, controle 1935, bom voo e bom dia. Geral 35, ó. Comandante, bom dia, voo 1897, está estabilizado no ILS e baixado e travado. O voo 1897, bom dia, avistado. QNH é 1014, o vento 120 graus com 9 nós, autorizado o pouso na cabeceira 10. 7240, voo 1897, confirma, está dando uma olhada. A pista agora está úmida, ok? Já parou de chover há algum tempo, tem algumas poças ainda sobre a pista. Está praticamente seca já. 7, gol, 99. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Entra agora na 607. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, passageiro 10, voo 1607. Ajuste 1-0-1-4, mantenha a linha do litoral. Reporte na vertical do farol Itapuã, aguardando para o cruzamento do campo. telefone da Provençal, papi. Confirma, Zé Matango. É o 3714, se possível aumentar a luminosidade do papi. Sim, são 3517, autorizado por opção no zero. Senhora, se puder aumentar o brilho do papi. Obrigado. Obrigada. Assinava o Boa, Zoratório, Matheus. Ciente, Otávio Matango, chame no controlado no solo. Claro. Solo 1-2-1-2-9. 2-1-9, boa. Chame solo 1-2-1-2-9. Gente, até o Lima Tango, no solo 1-2, frequência livre. Autorizado a linha e decolar a pista 1-0, vento 1-2-0, grau 079.